Por ver está mudando, é o povo que está dizendo. Por ver está crescendo, e a gente já acredita no futuro melhor. Tá mudando, tá mudando pra melhor. Tá crescendo, tá crescendo muito mais. O que está acontecendo é que a prefeitura está fazendo mais. Tá mudando, tá mudando pra melhor. Tá crescendo, tá crescendo muito mais. O que está acontecendo é que a prefeitura está fazendo mais. Fazendo muito mais por você.